é 01. 01 na escuta. Siga. 01 na escuta, pronto para a copa. 01, nós ainda não temos o, a sua autorização. Confirma qual o horário que a DLA foi mandada. 2195. Gente, aguarde a coordenação. Foi apresentada a DLA do 601? Temos. Onde que foi apresentada a DLA? Ah, vou confirmar. Gente, quem tá olhando aqui no sistema, no CCAM, só tem a de 21,50 da LA. Só um instante. Beleza. Da torre. Prossiga. Para separação de tráfego, restrição do controle, o mesmo restringe sua decolagem em 4 minutos. A partir aos 1:30 será liberada a decolagem. 1:30, ciente, então 8002. Sim, autorizado 360, Brasília, via Upper do 97. Volante a 10, comprou direito, acolheu o fito. 9935, controle 5556, voa no 764. 764, correto, reporte pronto. Gostaria, obrigado. Puxa o acionamento no 856, a posição 8. Posição 8, aguarde push, no 856. 856, aguarda. Aguarda. 3897, pronto, a cópia? Afirmativo, tá? 3897, prossiga. 3897, autorizado Guarulhos, nível 360, quero via Peruíbe 50. Decolagem no zero, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1935, transponder 5566. Ô, tá 3897, aprovado Guarulhos, nível 360, via a Peruíbe 50. Decolada 10, direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador 1935, transponder 5566, Finger 2. Chamaremos em breve para o push. 3897, correto. 97. 720, cópia. 60, cota. 6720, autorizado Galeão, nível 340, Euroviar peso Luno 4, decolagem 1-0, curva direita, saída da EL, transição Blast, controle 1935, transponder 5543. Confirmo, transporte 5543. Afirmo. Decola da EL, Blaze, 1-0, curva direita, peso 1-4, 340, nível 1935, controle 5543, ao transponder 6720. 7-0, correto, reporte pronto. Reportará pronto. Falou, Paparra Nossa, Paparra Nossa, está pronto o estacionamento na área. Almeida Oceane, reporte táxi. Vamos lá. Coral da presente, está autorizado, Coral. Coral da presente, 5-4-5. Sinal 3-5. 1935, boa. da pista 10, reporte localizador. Negativo, autorizado você para 2000 pés e eu vou parar no LS no localizador. O Papatão vai com o teu gol. Espera, mandei que tá sem aqui. Dael Bless, boa noite. Boa noite, então, 8002, contato radar na saída da El, suba ao nível 380. 380, 8002, autoriza da El, tá presente? Negativo, mantenha o perfil da saída, temos um tráfego que está executando a mesma saída, será necessário cumprir o perfil. Vai cumprir, então, 8002. Boa noite. 856, fica atento à passagem do 767 da Condor, após autorizado puxar. 467 autorizado, não é 856. 01 no pronto a copiar. 01. Só no time 01, né? 3897, prossiga pro solo. 3897, siga 2. Tá pronto pushback, acionamento aqui. Só aguardando o operador de finger aqui. Gente, no 2 autorizado, reporte táxi. Sim. 3897 autorizado no 2, reporte táxi. 3897, gente, chamada táxi. O gol no 601 está autorizado. Galeão, nível 360. Quero ouvir a peso 1 no 4. Decolagem no 0, curva direita, saída da El, transição leste. Controle em 119, decimal 35, transponder 5576. 6030, Zé Pedro 14, 10 direita, da El Blaze, 935, 5576, gol 601, e tá pronto para o pushback acionamento no 7. 601 no cotejamento correto, o tráfego da sua companhia vai iniciar no 8, se possível está autorizado o simultâneo. Ok, o coordenante do lado no 8 está autorizado, 601. TP 54 no 5, solicita atenção para o ano 40. Controle confirme. TP 54 no 5, solicita 140 como nível final. Autorizado, nível 140, TP 54 no 5. 140, TP 54 no 5. Suba restrito, nível 220. 220, 8002. Bom dia, Condor 077, ready? Condor 077, clear as line up and take off runway 10, wind 070 degrees, 08 knots. Condor 077, clear to take off runway 1, clear to take off and line up, confirm Condor 077, runway 10. Clear, take off runway 10, Condor 077. clear the takeoff runway 077 runway 10. Nova borda. Nova borda, decola 17. Decola. Afirma, chame todos 86 para o táxi, boa viagem. Guarda, pagarei. Valeu. Fechando a ULS da 10, Cocotel Golf, Cocotel Golf. Agora com a torre no 86, é Cocotel Golf. 86, obrigado, boa noite. Boa noite, Tan, 8002, agora com o Centro Recife, 1288-264. 288-264, boa noite. Noite. Ponto espera, chame torre, 1862, boa viagem. Solo Salvador, TAN 3897, pronto para o táxi. POB 142, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Táxi via Indy, 1862, ponto espera, 3897, 1005 no ajuste, boa viagem. Táxi via Indy, 1862, ponto espera da 10, 1005 na 3897, boa. Táxi no 85, 1104, boa. 856, qual PB? 179? 174. 174, siga tráfego companhia, 1005 no ajuste, 1862, é ponto espera, boa viagem. Até volta, obrigado, 856. Vai e volta? Na África disso. Valeu, até a próxima. Falou. Mantenha a posição, aguarde para ingresso. O Papa Romeu, Serra Papa Romeu. Quatro, portão 3 autorizado, reporte táxi. Papa Tango, é Hotel Golf, consegue pista, consegue sinal pista no zero, aberto pista liberada. Negativo, conseguindo a final com a dano liberada. É, e foi bastante checado, já vimos que está finalizando toda a extensão. Afirma. Com exceção, confirmo. Ela já pegou pra você. Seu Papa Tango Eco Hotel Golf, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 08 nós. Tango Eco Hotel Golf. Ondo 077, airborne at 22, contact Salvador Departure on 119.35. 119.35, 077. Sente o Papa Romeu, Serra Papa Romeu, autorizado táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto. Pula pista, táxi, reportar alinhado, Serra Papa Romeu. Ondo 077, radar contact, climb to level 310 on Puka Departure. Climb level 310 on Puka Departure, Ondo 077. Salvador, muito boa noite, Gol 1602, informação Alfa, cruza 175 para o 150 na proa de mare. Salvador, Gol 1602. Gol 1602, acione identificação, está autorizado nível 050 na chegada mare. Identificou, 050 na chegada mare, Gol 1602. T-54-1-5, controle. A escuta consiga. Ilhéus informa que tem agora vários CDs próximo ao aeródromo e os mesmos estão se dirigindo para o aeródromo, visibilidade de 5 mil metros e previsto chuva forte. Agora está autorizado chamar o controle Ilhéus na frequência 1201 e caso negativo, retorne ao controle Salvador. Controle Ilhéus 201, repito, 45, caso negativo, retorne esse controle. Salvador. Boa noite. Zona 9. Primeiro direito do João Galo, já. curso de rua, táxi até o 74. Golf, reporte na Lima. Como assim? Golf, reporte na Lima, o reporte é o Golf. O TAR 3897, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 080 graus, 089. Nível de decolagem, dá 3897. 00 a bordo, 4 horas de autonomia alternando com o fim. Índia Alfa, ajuste no 005, 1862 é ponto espera para viagem. Ativo, 1862 é no ponto de espera, voo 9764, 10005, obrigado, atenção, uma boa noite. Boa. Web 6720, fica atento ao tráfego da Gol, vai iniciar táxi, tá? Retaguarda do seu tráfego, após o mesmo autorizado puxar portão 4. Ativo após o Gol. Autorizado o pushback, acionamento na certeza. Decolado aos 26, controle 119.35. 119.35, Salvador, tá 3896, boa noite. 3897, boa noite. Gol 1601, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Levante 190, gol 601. Por identificação, está autorizado nível 060 na chegada Mari. Gol 1856, tá no ponto zero, número 2. 1856, será o número 3 para decolagem, mantém o ponto de espera. Vai manter. Damar identificou, 3603. Controle Salvador, boa noite, já está 3897. 601, né? Subindo para o 360, possibilidade de PROD da El, senhora? Autorizado. Da El, 3897. Desvio à direita, verificar informações. Livre desvio, Stan 3603, informa término. Sente livre desvio, Stan não termina, 3603. Romeu, Serra Papa Romeu, restrito 3 ao nível 030, em coordenação com o controle, o vento 080 graus, 08 nós, autorizado decolagem, pista no 7, o vento 080 graus, 06, 12 nós. Restrito 030, iniciado o Serra Papa. 6.85 and 125.5 is unable on 077, thank you back. Gol 1602, desça 2000 pés, ajustado na 005, está autorizado LS, reporte localizador. 7 para 2000 pés, 1005, autorizado LS, acusado no localizador, gol 1602. Controle Salvador, 3560 para Alfa, boa noite, 130 para 1110, na Flor de Amanda. Está 3560, boa noite, o senhor identificação, está autorizado nível 050 na chegada a mão, Redução a 250 nós, número 3 na aproximação. 050 é o nível na Flor de Amã, reduzindo 250-3560. Papa Romeu, Serra, Papa Romeu, decolado aos 29, controle Salvador 119, decimal 35. 935, Serra, Papa Romeu, obrigado. Paulo, boa noite, Papa Romeu, Serra, Papa Romeu, curva à esquerda na sua escuta. Estacionado 5560. Serra, Papa Romeu, contato radar na saída Pouca, subnível 410. Direto ao 410, Serra, Papa Romeu. Cruza a de Jama. Pouca. Pouca, obrigado. Scan 3603, desça 3000 pés, o estado no 005. 3000 com ele sim, 3603. Paulo Salvador, boa noite, objeto 6708, com informação alfa, nível 330 para Recife. Boa noite, WESM 6708, aguarde 330 Recife. Aguarde 330 Recife, WESM 6708. 56, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, 856. Papa Tango, Eco até o Golf, frequência livre. Sumi Centro Recife, na frequência 1288, 1264. 288, 1264, boa noite. Boa noite. Decolado aos 31, controle Salvador 119, decimal 35. 301, 0935. O 601, boa noite, contato radar, saída da EL, suba nível 360. Seção 360 da EL, solicita para o Toledo, senhor. Está autorizado da EL. Bravo. 186-1-0-1-0-5. Pronto, cópia. Pronto, cópia, Web 6708. Webjet 6708, autorizado Recife, nível de voo 330, Upper Whisky 58, decolada 10, com curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5001 e o controle 119, decimal 35. Autorizado 330, Upper Whisky 58 até Recife, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju, 5001 é o transponder, 11935 é o controle, Web 6708. Correto, chamando para o puxo acionamento, Web 6708. Chamando para o puxo acionamento, Web 6708. Minora, autorizado o procedimento para o 3603. Controle Salvador, são 3603. Siga. Minora, está autorizado ele, seguindo como número 2, reduzindo até 1.709, descendo 2.000 pés, está autorizado ele, X-Ray. Para 3603, reposta o localizador. Gente, descendo para 2.000, reduzindo 1.709. Serra, Papá Romeu, agora com o Centro Recife, 12.085-2545. 2.085-2545, Recife, Serra, Papá Romeu, obrigado. Bom, no 602, localizador. No 602, agora com a torre, 1.86. 186, boa noite. Boa noite. Boa noite, controle Gol no 856, passando 1800, né? Gol no 856, boa noite, contato radar, na saída Puca, bom nível 390. 390, saída Puca, Gol no 856. Salvador, Gol 1602, muito boa noite, LS da 190 checado a uma milha do marcador externo. Gol 1602, cheque trem de pulo. Está com o trem checado. Sente, continue na aproximação aguardando pista livre, pista 10, operando em toda extensão. O ajuste 1005. 1005, 10 toda extensão, aguardando autorização para pouso. Gol no 602, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 07 nós. Ele pouso no 90, gol no 602. Gol 1764, decolado aos 35, controle Salvador 119 decimal 35. 1935 reporta pássaros na próxima na subida. Inclusive tem uma colisão aqui, mas não tem nem efeito na aeronave, ok? Grato, grato pela informação. O 1764 confirmando, houve colisão? É, tem um estalo aqui, mas acho que não aconteceu nada com a jampa, tudo certo. Gente, grato. Obrigado e boa noite. Controle, boa noite, gol no 764. Autorizado, chame táxi, web 6708. Reportado a táxi, web 6708. Esquerda, quando tiver na proa de a subida, ok? Ah. É, vou virar à direita agora, depois eu vou ficar à esquerda na subida, tem uma formação muito grande ali. Livre desvio, gol 1764. Obrigado, hein? 730, pronto, quanto esperam? Jet 6720, mantém a posição. Ok. Então, 3603. 3603, agora com a torre no 86. 86, Feijão. São 3560, destino 2000 pés, está autorizado ILS, excluída pistão na 0, rapaz estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, 3560, pode iniciar a redução. Autorizado. Sente. 3 pistas operando, pistão no 0 operando em toda extensão, o ajuste 1005. Sente, morando está livre, 3603, já passado para base. No 602, no solo aos 39, libera primeira direita, solo 121 decimal 9. Vai liberar a primeira direita, após livrar 1219, bola 602.